A Gaita de Foles. Uma sonoridade que não pode ser confundida. Um programa de Ana Cruz. Podemos organologicamente dividir as gatas de foles em três categorias, consoante a morfologia do ponteiro ou palheta, a peça na qual o gaiteiro usa os dedos para emitir uma melodia. As que possuem ponteiros cónicos e que, de um modo geral, funcionam com palheta dupla, as de ponteiros cilíndricos costumam possuir palheta simples e as de ponteiros cilíndricos duplos, com palheta dupla e sem qualquer bordão a emitir nota pedal. Esta classificação refere-se unicamente ao modo como os ponteiros são torneados no seu interior e não ao seu aspecto externo, pois pode acontecer que ponteiros cilíndricos com conicidade interna e vice-versa. O instrumento possui ainda um saco flexível de ar, cuja função é aliviar o esforço da expiração do músico, no qual são acoplados um tubo insuflador, um melódico e um de bordão. Este odre ou fole é colocado debaixo do braço e apertado para regular a pressão de ar. Certas gaitas, a alimentação de ar é apenas acionada pelo membro superior do intérprete. O princípio consiste em manter o ar conservado numa bolsa e libertá-lo num fluxo constante e uniforme, pressionando-a levemente com o braço quando o músico precisa de ganhar fogo. A origem deste aerofone é incerta. Muitos investigadores acreditam que o seu surgimento ocorreu algures no território junto ao mar Mediterrâneo ou na Ásia. Variantes deste instrumento podem ser encontradas em vários pontos do planeta, como por exemplo na Ucrânia, na Roménia, na Polónia, na Hungria, na Bulgária, na Sérvia, na Croácia, na Macedónia, na Suécia, na Estónia, na Rússia, na Alemanha, na França, em Portugal, na Espanha, na Itália, em países do Norte de África, no Afeganistão ou na Índia. Representações de gaitas de foles folclóricas antigas podem também ser encontradas nas artes plásticas. Adicado ao gaiteiro. Ise home co traverso dos séculos dou alento, vida, expresividade ao instrumento máis noso e inmorrente, a gaita. Thank you. Gaita. Afinación. Punteiro en do. Ronco, dúas octavas inferiores á tónica do punteiro. Ronquilla, unha octava inferior á tónica do punteiro. Chillón o unísono coa tónica do punteiro. Gama. Escala diatónica. Escala cromática. Eixo de dar queridinha, foliada para dúas gaitas e percusión. Thank you. Na Roma Antiga, existem registros escritos pelo historiador romano Gaio Suetonius Tranquilos e do filósofo grego sob a ocupação romana Dião Crisóstomo. Viveram ambos nos séculos I e II, sobre o que parece ser este instrumento. O primeiro refere que o imperador Nero, no final do seu reinado, jurou honrar os deuses com um grande festival de música, em que ele interpretaria com, entre outros, um utricularius, se eles o resgatassem das mãos dos conspiradores. Utricularia é um saco de couro para água ou vinho, aqui entendido como um saco cheio de ar, inferindo-se uma tíbia utricularis. O segundo que um soberano da época, provavelmente Nero, podia tocar com a boca uma tíbia, ou seja, uma gaita de junco romana, semelhante a instrumentos gregos e etruscos, bem como colocando uma bexiga ou um fole sob a axila. A gaita de foles, um instrumento que fornece vento para um tubo de junco através de um reservatório de ar, o saco ou fole, parece ter existido na República de Roma, datado por volta da segunda metade do século I d.C. O poeta Marcial, que viveu entre 40 e cerca de 104 d.C., chamou a este novo instrumento de ascaulos, junção do grego aulos, duplo instrumento de sopro com palheta, com ascos, que significa bolsa. Pode-se conjecturar que, ao invés de serem vistos como uma classe independente, estes artefactos eram entendidos como variantes de instrumentos soprados pela boca, que usavam uma bolsa como auxiliar de sopro alternativo. Só na era medieval, quando os bordões foram adicionados, as gaitas de foles foram vistas como uma classe distinta. Durante o período medieval, registros diversos aparecem em obras escultóricas, gravuras, manuscritos, iluminuras e pinturas. Diferentes modelos de gaitas de foles estiveram durante séculos intimamente ligados à fé. Havia uma ligação desta com as épocas festivas, o culto, as peregrinações ou procissões das comunidades agrárias e pastoris. A audição destes aerofones agradava a população mais humilde e estes eram elaborados com peles de animais e madeira. Contudo, o enquadramento histórico da Idade Média não facilita a determinação concreta dos tempos e lugares do aparecimento e das transformações cronológicas e territoriais desta tipologia de artefacto musical. Uma ilustração nas Cantigas de Santa Maria, de Afonso X, conjunto de canções líricas com notação musical escritas em galaico-português, mostra com clareza dois gaiteiros, com tubos insufladores, foles e tubo com orifícios ou palhetas visíveis. Uma ilustração semelhante também pode ser encontrada num manuscrito do norte de França, datado da mesma época. Em The Canterbury Tales, narrativas escritas nas duas últimas décadas do século XIV, Geoffrey Chaucer, seu autor, refere Robin the Miller, um competente tocador de gaita na sua terra. Outras alusões à gaita e aos seus ministreis ocorrem neste período. A invenção da imprensa, em meados do século XV, levou a um aumento das descrições escritas da cultura musical e a música, que antes era transmitida por tradição oral, começou a ser escrita. Em 1581, John Derrick publicou The Image of Ireland, com ilustrações que retratam claramente um gaiteiro e, em My Lady Neville's Book, um manuscrito contendo peças para teclas do compositor inglês William Byrd, inclui uma peça musical chamada The Bagpipe and the Drone, escrita para cravo. Muitas comunidades rurais tinham festividades nas quais as gaitas de foles eram populares, sendo vinculadas pelo cristianismo a uma imagem pagã em diferentes períodos da história e em diferentes regiões. John Knox, um ministro da Igreja, teólogo reformista e escritor escocês, fundador da Igreja Presbiteriana da Escócia, considerava que tocar gaita de foles era um pecado no seu país, no século XVI. The days of thunder, lads about caving, and the camels all largo, and the lassies all leaving. Hike it through, get through, for we hae muckle ado. Hike it through, get through, for we hae muckle ado. We hae songs to sing, and we hae stories to tell, and we hae pints to bring, and we hae pennies to spend. Hike it through, get through, for we hae muckle ado. Hike it through, get through, for we hae muckle ado. We'll have our days, and them that comes behind, let them do the like and spend the gear they win. Hike it through, get through, for we hae muckle ado. Hike it through, get through, for we hae muckle ado. Up with the carols and dies, up and the lads about caving, and the camels all largo, and the lassies all leaving. Hike it through, get through, for we hae muckle ado. Hike it through, get through, for we hae muckle ado. Up with the carols and dies, up dies, up dies, up dies, and the camels all largo, and the lassies all leaving. Hike it through, for we hae muckle ado. Hike it through, get through, for we hae muckle ado. Thank you. three gypsies in a row. And oh, but they were bonnie, oh, they sang say sweet and say complete. Stone in the heart of a lady, oh, laddie, oh, laddie, oh, for all the gypsy laddie, oh. Hey, she'll take up that silken gun and put on the tartan plaidie, oh, and you'll come over the steeling nicht and follow the gypsy laddie, oh. Our castle seems come payment, inquiring for his lady, oh. All the hens is run and the hawks is flown, and the gypsies are war with your lady, oh. Laddie, oh, laddie, oh, follow the gypsy laddie, oh. Laddie, oh, laddie, oh, follow the gypsy laddie, oh. Case can soon be ready, oh. All meat and drink, I wanna taste till I get back my lady, oh. East road east, east road west, till they come to yonder boggy, oh. And there he spied the wolf of maid in the arms of the gypsy laddie, oh. Laddie, oh, laddie, oh, follow the gypsy laddie, oh. Will you come with me, my lady, oh? And I swear by the soft times by my side, the black man there shall steal me, oh. I wanna come with you, my honey, and my heart. Wanna come with you, my dearie, oh. Till I drank to grease the brood and axe in the water of weary, oh. Laddie, oh, laddie, oh, follow the gypsy laddie, oh. Laddie, oh, laddie, oh, follow the gypsy laddie, oh. Laddie, oh, laddie, oh, follow the gypsy laddie, oh. Laddie, oh, laddie, oh. Mother where my perkin way has fiddle, salty blint is he, rattling, roaring, mulling, you're welcome him to me. Oh, Willie, come sell your fiddle, come sell your fiddle, say fine. Willie, come sell your fiddle and buy a pint of wine. I should sell my fiddle, the world would think I was mad. When he arranged and day my fiddle and I as I come in, crack all on a cannily kick and bend, rattling, roaring, Willie was sitting at John Borden, sitting at John Borden, a man good company. Rattling, roaring, Willie, you're welcome in to me. Oh, Willie, come sell your fiddle, come sell your fiddle, say fine. Willie, come sell your fiddle and buy a pint of wine. I should sell my fiddle, the world would think I was mad. Money a rant and day, my fiddle and I had. Oh, rattling, roaring, Willie, and he helped pay the fare. But they sell the fiddle to buy some other way. Prepared and weigh the fiddle, the salty blint is thee. Rattling, roaring, Willie, you're welcome in to me. Oh, Willie, come sell your fiddle, come sell your fiddle, say fine. Willie, come sell your fiddle and buy a pint of wine. I should sell my fiddle, the world would think I was mad. Money a rant and day, my fiddle and I had. Oh, rattling, roaring, Willie, where hey, you've been so late. Been to see my piggy, say, well as I can I'd get. Well as I can I'd get the turtle and all the pen. Be a later, or else you'll rise and let me in. Thank you. cheers will softly through the mirk afore the day would dawn, afore the day would dawn. Till A primeira referência provável à gaita de foles irlandesa data de 1544, atribuindo seu uso às tropas irlandesas no cerco de Boulogne por Henrique VIII. A primeira referência clara ao uso da gaita de foles escocesa é de uma história francesa que menciona o seu uso na Batalha de Pinkie em 1547. George Buchanan afirma que esta havia substituído a trombeta no campo de batalha. Este é o período da Chelmore, a grande música, para a gaita de foles, com sugestões marciais, melodias de combate, marchas, encontros, saudações e lamentos. As terras altas do início do século XVII viram o desenvolvimento de famílias de gaiteiros, incluindo os MacCrimmons, os MacArthurs, os MacGregors e os Mackays de Gerloch. Como instrumento rústico, foi imortalizado nas pinturas de Pieter Bruegel, que viveu no século XVI. E alguns artistas seus contemporâneos, como Abraham Blumhardt, e posteriores, como Jan Steen ou David Teniers, no século seguinte. A partir da Renascença, e principalmente a partir do período barroco, desenvolveram-se modelos de gaitas de foles mais refinados, com fole mecânico, inúmeros tons e reguladores, tendo a capacidade e eficácia de soar mais de uma oitava numa escala cromática. Chamavam-se musetes, que apesar do nome, proliferaram não só na França como na Alemanha. Esses modelos chegaram posteriormente à Inglaterra e finalmente à Irlanda, sendo adaptados à estética local. Uma forte cultura de transmissão oral, a primeira música escrita para a gaita de foles pode não ter aparecido até o século XVIII. Um documento da década de 1730, conhecido como o manuscrito de William Dixon, é o mais antigo exemplo impresso conhecido de música para gaita. Em 1760, o primeiro estudo sério da gaita de foles escocesa e da sua música foi tentado na Complete Theory de Joseph MacDonald. fonte d'ora onde eu derrapar ao teu caro jogava nobra auga da freixa caminho do meu fogar baixando pola vega e ova onde vai o teu rego onde vai que eu teño sede non o poi fonte do araño tempo pinto no chan camiños que dan volta sin parar onde vai o teu rego onde vai que eu teño sempre non o poi thank you. Thank you. cosa mangia la sposa alle 12 sere? 12 boa arosto, 11 botte di vino, 10 vacche bergamine, 9 forme piacentine, 8 porchi massatori, 7 galli cantadori, le 6 anelin, 5 foglie d'animale, le 4 anelin, tricolombe alla violetta, le 2 tortori, in un mezzo pisonsi. No século XVII e sobretudo no século XVIII, a gaita de foles passou de instrumento popular para um instrumento preferido da nobreza francesa e na corte de Luís XIV e Luís XV, na forma de musette ou de musette de cour. A musette, única no seu tempo com o seu som delicado, foi ricamente decorada com veludo ou brocado e elementos estruturais feitos de ébano e marfim. Thank you. Paralelamente, as gaitas de Foles começaram a sofrer algum declínio, especialmente as de ar quente. O gosto musical começava a transformar-se e novos instrumentos de sopro passam a competir com as gaitas na preferência das pessoas. Pouco a pouco, as gaitas de Foles regressam às origens rurais que preservavam as suas tradições. Uma das exceções é a gaita das Terras Altas da Escócia, um instrumento conectado com a guerra e mantido entre os batalhões reais. O gaiteiro das Terras Altas ocupava uma posição alta e honrada dentro do sistema de clãs. Se tocasse bem, nada mais lhe era pedido. No Romantismo, houve algum revivalismo burguês das tradições populares e interesse no instrumento. Só no século XX se retomou de forma mais relevante o gosto pelo mesmo. A partir de iniciativas pontuais, como o aparecimento de bandas, competições e encontros de músicos tradicionais. O sopro de revitalização aumentou ao longo das décadas e, cada vez mais, os povos perceberam a riqueza deste antigo instrumento. Ao longo do século XX, este aerofone foi usado pela primeira vez no jazz por Rufus Harley. No rock, bandas como Eric Burdon and the Animals, The Jeff Beck Group with Rod Stewart, Van Morrison, Kate Bush, Paul McCartney, Phil Collins, U2, Richard Thompson, Mike Oldfield ou The Pogues também a integraram em temas. Na música erudita, encontramos uma sinfonia em ré maior com gaita de foles e sanfona intitulada O Casamento dos Camponeses, de Leopold Mozart, o pai de Mozart, e obras de Michel Corrette, de Sprit Philippe Chédeville, de Peter Maxwell Davies ou de Sean Davy, entre outros. O uso do instrumento já não é tão popular, embora alguns países ainda preservem a sua tradição. Thank you. Thank you. Este programa teve locução de Mafalda Prussofa e João Soares Santos. Realização Diana Cruz. Thank you.